Bom dia a todos e eu espero realmente conseguir hoje pegar os textos de hoje e não cansá-los demais e me manter dentro desse nosso tempo junto, sabendo que os textos de hoje demandariam um tempo muito maior para a gente discorrer, mas eu queria ficar no essencial. Antes de ir para eles, também eu gostaria de dizer a todo mundo que está ouvindo e que ouve essa mensagem todo dia ou toda noite ou quando pode, que hoje mais tarde eu vou gravar uma outra mensagem para vocês que têm sido nossos companheiros nesse tempo de café da manhã, de homilia. E dizer que todo dia de manhã, quando eu acordo, o meu primeiro pensamento acaba indo realmente para: quem será que vai ouvir isso? Eu penso na minha filha, que ouve todo dia, eu penso na minha esposa, penso nos meus amigos ao redor da mesa e penso em algumas pessoas que eu não conheço. Você até conhece minha voz, mas eu não te vi. E quando eu começo a falar, eu sempre penso: poxa Deus, que eu não fale besteira. Esse é meu pensamento. Então, vamos para os textos de hoje. E eu queria realmente focar usando o texto de Rebeca e Jacó como exemplo, usando o Salmo como momento de ilustração, mas focar realmente no texto mais difícil que a gente lê hoje, que é o texto de Romanos. Para se entender, Romanos é, de longe, o texto mais profundo das Escrituras Sagradas. É o texto mais intenso e que, nesse ponto onde a gente leu hoje, é como se fosse uma subida com direção ao cume do Everest, né? Que é lá pelo fim do capítulo 11, né? Bom, eu não vou discorrer muito sobre o que é Romanos, mas falar um pouco sobre como a gente pode entender esse texto de uma maneira interessante. Existem ferramentas hoje que podem nos aproximar um pouco mais daquilo que Paulo originalmente estava falando com seu público por outros caminhos, né? Caminhos que ele não dispunha, mas que faziam parte de um modo de pensar muito semelhante com as ferramentas que a gente possui hoje. Como entender o ser humano como fenômeno humano? Segundo os estudiosos, né, a turma que anda sobre os dois pés, né, os hominídeos, tem alguma coisa em torno de 7 milhões de anos. E a gente, né, Homo sapiens, tem aí uns 200 mil anos. E até uns 40 mil anos a gente convivia com outros tipos de Homo sapiens e outros antropoides nesse planeta. E existe uma característica muito particular dos grandes símios, né? Principalmente do nosso priminho mais próximo, né? O chimpanzé, que nós somos extremamente violentos, destrutivos. O nosso comportamento de espécie é, de uma certa forma, assim, agressivo gratuitamente. E eu queria focar nesse aspecto da agressividade para ilustrar todos os outros aspectos da vida da gente. Mesmo sendo assim, nós convivíamos com os demais animais parte do bioma, sem nele interferir, sem levar essa destruição para além de nós mesmos. Os antropólogos gostam de dizer que, em algum ponto, entre 30 mil anos e 10 mil anos atrás, aconteceu um troço, assim que eles falam mesmo, tá? Aconteceu um negócio que fez com que a gente desse início a uma jornada absolutamente nova e única para o ser humano, o Homo sapiens, né? Que foi o aparecimento da consciência. E vamos entender o que é consciência. A gente ter ciência do outro é muito fácil. Todo animal, inclusive, tem ciência do mundo ao seu redor. E os outros têm ciência sobre nós. Só que voltar a nossa ciência para ter ciência de nós mesmos, voltar-se para si mesmo, para perguntar qual é o sentido, quem eu sou, para onde eu vou, da onde eu vim. Isso é um atributo único do ser humano chamado consciência. E houve um momento, e a Bíblia o descreve de maneira muito bonita, como sendo o momento no qual Deus soprou o seu espírito no ser humano, em que o homem ganha consciência. A partir daí, ele já não está preso ao bioma, ao mundo, da mesma forma que um animal está, ou seja, inapelavelmente preso a fazer aquilo que lhe é proposto ou que ele está sujeito a fazer. A partir desse momento, enquadrar-se na ordem da criação passa a ser um atributo dependente da consciência, não do nosso instinto, do nosso psiquismo, nada disso. Esse é um momento crucial porque nós ganhamos consciência. Só que também a Bíblia descreve que essa nossa própria consciência nos leva a desafiar os limites, né? Comer o fruto. E a partir do momento que a gente faz isso até o dia de hoje, e eu estou sendo curto por causa do tempo que a gente tem, a gente começou uma longa jornada, como se fosse uma jornada que N vezes nos leva de volta a nenhuma consciência. Como se a nossa consciência fosse instada a dormir de novo, desaparecer. E nesse sentido, nós somos chamados de volta a nos tornarmos uma espécie de animal violento e agressivo. A partir do momento que a gente toma essa jornada, a consequência para o ser humano é que ele mata seu irmão, ele exerce funções hierárquicas, domina sobre os outros, invade o ambiente de maneira violenta, cresce em ganância, age sem pensar. Ou seja, ele que é dotado de uma capacidade, de uma potência de pensar, deixa de pensar. Ele passa a agir pelo instinto. E quando eu olho as inúmeras relações que eu tenho ao longo do dia, o número de pessoas com quem eu falo ao longo do dia, eu vejo que as pessoas definitivamente agem muito mais por instinto, por psiquismo, por comportamento de espécie, do que pelo uso da consciência. Bom, e a gente vai fazendo um monte de bobagem que a gente não percebe que é suicídio, que é assassinato, que é maldade, que é simplesmente agindo como um bicho age. Nesses anos da gente de atividade na agricultura, na pecuária, e particularmente com a formação que eu passei a ter na ciência animal, é impressionante quando a gente vê os comportamentos acontecendo muito semelhantes com porcos, com cabras, com galinhas, com vaca, comportando com coisas que a gente antes pensava que é, pô, isso aí é humano. E é engraçado, eu me lembro muito que a Débora de vez em quando fala: ah, aquela porca é ruim, aquela fulana, aquela galinha é má. Que é um julgamento moral. A Débora gosta muito de falar essas coisas. Fala: não, ela não é má, ela é uma galinha. Não, ela não é má, ela é uma porca. E por que ela fala isso? Por que a gente fala isso normalmente? Porque a gente tende a humanizar. A gente tende a considerar que determinados comportamentos que a gente considera mal, ruim, inconveniente, são comportamentos próprios do ser humano e não são. São comportamentos próprios do instinto animal que nós carregamos em comum com eles. Somente a consciência me faz e me diz: isto é mau, isto é ruim. Bom, no momento em que eu recebo essa consciência, no relato da Bíblia diz assim: Deus criou o homem e caminhava com ele todo dia. E sendo Deus a fonte dessa consciência, ele podia dizer: olha, não se preocupe, curta aí, observa como as coisas funcionam, viva a vida nesse jardim que eu te coloquei, e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque isso é comigo. Continue vivendo a vida agora com a consciência e na relação comigo. O ser humano fala não, obrigado, e diz, eu vou tomar conta da minha própria consciência. Ao tomar conta da sua própria consciência, a gente entra numa confusão que nos traz até os dias de hoje. E o texto de Paulo de hoje é um texto complexo porque ele fala da lei. A gente vai levando a vida e nem vai se dando conta de que o que a gente está fazendo é mal. E uma das formas que Deus arrumou para que a gente pudesse ter concepção de quão idiota a gente está sendo, quão animalesco a gente está sendo, Deus nos deu a lei. É na lei que a gente descobre que aquela determinada atitude, por exemplo, que a galinha tem ali de roubar a comida e sair correndo, né? Tem muito a ver com a nossa cobiça, por exemplo. Tem muito a ver com o nosso hábito de roubar. Os bichos roubam comida um do outro. Os bichos matam uns aos outros. No outro dia tivemos aí um parto indesejável de uma porca e de repente a gente viu outros porcos fazendo canibalismo com os filhotes, porque ela os abandonou. A gente vê os animais nos adorando, ao invés de adorar. Eu olho para a princesa que fica, ela olha para mim assim, parece que está olhando para um ídolo. Então, todas essas bobajadas que a gente faz, os animais fazem também. E o que é isso que Paulo fala, o pecado que vive em mim, né? A carne que habita em mim? Observa que se você pensar que ele está falando do seu corpo, não faria sentido falar o meu corpo que habita no meu corpo. Carne que ele está falando aí é o termo grego sarx, né? Que quer dizer essa inclinação natural da minha espécie para fazer o mal. E a espécie humana tem essa inclinação de maneira muito particular. Ele fala, essa inclinação que a gente tem para fazer o mal, que habita dentro de mim, ela fica fazendo o que eu não desejo. O que que é o não desejo? O não desejo é exatamente esse atributo da consciência que, quando me vê agindo como um animal, quando me vê falando mal do meu irmão, quando me vê agindo com implicância, basta você entrar num galinheiro que você vai ver que tem galinhas que são as melhores amigas, que se juntam para bater na outra, que faz tititi, que colabora aqui com a comida com essa, mas corta da outra, que impede você entrar num capricho, vai ver que tem a cabra que não deixa os outros chegarem no cocho. Vai ver que tem um dominante. Então, quando a gente tem alguém dominando um grupo de maneira hierárquica, quando a gente tem alguém sendo egoísta, quando a gente tem alguém cobiçando, quando a gente tem alguém sendo luxurioso, né? Ou seja, basta você olhar um porco, você não, ele pode estar confinado quanto tempo seja, você coloca uma porca, ele vai começar a querer cruzar com ela de todo jeito, né? Ou seja, quando a gente não tem mais controle sobre essas atitudes animais, é isso. O deixar de ser humano para voltar a ser animal, que a Bíblia, no fim das contas, chama de animal, chama de pecado. Pois bem, a lei, quando ela vem e mostra para a gente, olha, isso é pecado, a gente ganha consciência do pecado. E esse desejo dentro de nós é inevitável em qualquer ser humano. Porque é isso que nos faz ser humano. É ganhar consciência que coloca sob controle os nossos instintos, as nossas emoções, o nosso comportamento mais básico. E que nos leva, no caso da nossa espécie, a sermos extremamente destrutivos, a assassinar os outros, a ser corrupto, a mentir, a passar por cima e tudo o resto que você imaginar de pecado. Pois bem, nesse sentido que Paulo está explicando, a lei é ruim porque ela me deu consciência do pecado? Não, ela especificou e mostrou, está vendo? Isso não é legal. A graça do Senhor Jesus é aquela que nos traz de volta a possibilidade de não vivermos mais presos e em função desse pecado. Então, o texto de hoje de Esaú e Jacó e da intervenção de Rebeca, mostra uma situação que é completamente errada. Meu Deus do céu. Um irmão sai para caçar, o outro vai lá, a mãe se atravessa, coloca o seu preferido, faz uma comida, engana o marido, está no texto logo na sequência, arma um esquema, ainda fala, não, fica tranquilo. E observa que Jacó, num determinado momento, ele fala: mãe, isso não vai dar certo, mãe. Esse troço aí vai dar errado, isso não está certo. Ela falou assim: não, cai sobre mim a condenação. Toda essa atitude de Rebeca, em que Jacó se envolve, segue seu desejo, e que Deus, no fim das contas, vai usar, por mais que no fim isso, a gente vai ver Jacó ser transformado em Israel e mudar de vida dali algumas décadas, isso gerou para Jacó uma confusão de vida e uma inimizade com seu irmão que vai durar décadas. Um problemaço para esse camarada, que só vai ser resolvido décadas depois, quando ele vai atravessar o val do rio Jaboque, vai lutar com Deus, vai mudar de nome e vai se tornar uma nova pessoa. Ou seja, o que nós lemos hoje é o relato de alguém que, ao invés de agir movido pela sua consciência, por uma paciência enorme de esperar em Deus, a tranquilidade de que Deus vai cuidar dele, a gente vê, na verdade, uma pessoa agindo a partir do seu instinto mais básico, da mãe que pega o seu preferido e dá uma empurrada nele. Não tenha dúvida, isso é pecado. Isso não é legal. Agora, isso só se torna realmente notado como pecado quando a lei de Deus é dada séculos depois. Quando a lei é dada lá no depois da saída do povo do Egito, o que a lei faz? Ela simplesmente demonstra, especifica os nossos comportamentos, que são esses comportamentos que estão no nosso processo de evolução da espécie, se você quiser chamar assim, ou de humanização do ser humano. Deixou de ser um hominídeo para ser um humano. O que nos humaniza é a consciência em paz com Deus e que faz nos superar os nossos instintos destrutivos de espécie. E isso é dado num primeiro momento pelo Espírito de Deus que vem habitar em nós, que é o ganho da consciência. A gente perde isso ao longo da história, até que vem Jesus e entra na nossa vida, entra na nossa história. E nos abre a porta. Ele demonstra o que é viver debaixo desta consciência, no qual os instintos, os comportamentos de espécie, a genética, essa naturalidade já não tem poder sobre nós. Ele abre essa porta e fala: aquele que crê em mim vai ter vida de verdade. E nos dá uma vida que nos recoloca numa posição superior, mas superior no sentido de estar muito mais integrado e pacificamente integrado. E por que que tanta gente luta hoje para ter uma comida mais saudável, para ter filhos mais legais, para ter justiça? Por que que a gente se indigna tanto com a corrupção? Por que que a gente se indigna tanto com o bandido que não é punido? Por que que a gente considera o errado errado? Porque lá no fundo tem uma sede enorme pela consciência nos dizer: tá errado, tá errado, tá errado. E para terminar, eu queria te dar uma dica, dar uma lida de novo no texto de Romanos. Paulo não está falando disso em tese. Ele faz em si mesmo o processo da consciência. Observa que ele muda o pronome e ele passa a falar de mim mesmo, em mim. Ele não fica em vocês, ele fala assim: em mim. Ele faz uma reflexão, ele volta-se para si mesmo, ele fala: olha, o pecado que em mim habita tem uma vontade enorme de fazer o errado, ao mesmo tempo que a consciência me diz que não, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, mas aquilo que eu quero e desejo me é difícil, a não ser que eu tenha Jesus me levando, a não ser que eu seja inspirado pelo Espírito. Ou seja, Paulo não fala em tese. Ele volta-se a pensar sobre si próprio. O que que a gente pode tirar disso? Meu irmão, não fala do ser humano, não fala do outro, pelo amor de Deus. Fala de você mesmo. Fala quando diz respeito a você. E creia, a consciência começa quando a gente para de olhar e ter ciência sobre o outro e passa a ter consciência de si próprio, tão grande e tão clara quanto os outros têm da gente. Todo mundo aqui nessa mesa, todo mundo aí na sua casa, vê você muito bem. Sabe quem você é. A grande tarefa é você voltar-se para si mesmo e ver tão bem quanto os outros de fora veem. E isso chama-se consciência. E só o Espírito de Deus pode te dar isso. Que venha o Espírito Santo de Deus sobre todos nós. E que a gente possa esquecer de onde viemos e passar a caminhar para onde nós vamos. Que aquele ser humano feito à imagem e semelhança de Cristo. Deus abençoe. Bom dia. Depois eu volto a falar com vocês. Beijo.